livro infantil, um universo infantil que é complicado para uma abordagem direta e que seja de leitura fácil, acaba por ser uma, também transcrever para a escrita vivências que têm pessoais e vivências de vida que têm e que passa para a escrita. Em primeiro lugar, eu nem considero este livro um livro infanto-juvenil como foi classificado. E gostaria de um dia o ver como não sendo um livro infanto-juvenil. No entanto, eu tenho feito apresentações várias. Esta faixa etária consegue entender bem o que o livro tem, mas às vezes colocam-me crianças de 3 anos, porque é infantil. E de infantil o livro não tem nada, como verificou. Isso, não sei se lhe respondo a alguma parte da questão, porque vi várias questões aí. Agora, sim, para mim escrever é sempre à luz dos acontecimentos da minha vida, das minhas vivências. E há espaço para a escrita? Com tantas atividades, há espaço para a escrita? Eu tento ocupar muito bem o meu espaço. E quando tenho tempos livres, é escrita e pintura. Estou sempre a produzir. Estamos num mundo muito acelerado, referiu há pouco. Tenta combater isso individualmente? Eu deixo que o mundo siga o que ele quer seguir. Cada um segue o seu ritmo. E eu tenho que o ir acompanhando de alguma maneira, mas consegue-me ver a passar nas ruas devagar. Vou na minha pressa, devagar. Veja aqui um exercício de meditação. Acha que é fundamental parar para pensar? É muito importante. Enquanto nós não tomarmos a noção de que temos que ter um momento para nós, um pequeno instante que seja do dia, um minuto é pouco até, porque nós temos 24 horas num dia, poderemos tirar muito mais tempo. Talvez andemos a ocupar o tempo com coisas que servem de pouco ou nada. Se ocuparmos o tempo mais na realidade dele, no presente dele, vamos perceber que é importante termos um momento para nós, e esse é de silêncio. Que expectativas tem em relação ao livro? E as expectativas inicialmente foi a editora que aceitou imediatamente, mal enviei acabada de escrever a história. Disse desde logo que queria fazer a publicação. Eu estava com nada de expectativas, estava só a querer tentar alguma coisa que para mim passa muito por uma missão, até toda a informação que leva ao livro. Mas vejo que as expectativas começam a ser grandes. Tenho estado a ter vários convites, não só de apresentações, mas de outra ordem de ideias, desde traduções do livro noutras línguas, coisas com outra seriedade, mas a levar mais para um mundo adulto. Falou em mundo adulto, o sonho também faz parte. Tem algum sonho ligado à escrita? Um sonho ligado à escrita? Bem, eu tenho o sonho de viver. Não é? O sonho ligado à escrita. A escrita faz parte da minha pessoa, acho que é assim. Desde que eu me lembro da minha existência, que transformo o que vejo em palavras. Desde que eu começo a escrever e a juntar palavras, que eu começo a escrever. Talvez na tal linguagem poética ou de prosa, porque me encanta o que eu vivo e é uma necessidade quase impossível de combater não escrever, todos os dias. Às vezes acordo a meio da noite e tenho um texto todo, mas tem tudo sempre a ver com as minhas vivências, com experiências. Eu saboreio até ao caroço a vida. O silêncio também faz parte da vida? Completamente. Claro que sim. Claro que sim. Não é possível estar sem silêncio. Próxima iniciativa, ligada ao livro. Vai apresentar o livro em mais a um lugar, termina por aqui a apresentação? Não, e agora a próxima apresentação vai ser, são duas apresentações, uma da parte da tarde para meninos com estas idades. Eles eram de que ano? Quarto e quinto e mais velhinhos, e depois no mesmo dia, que é 13 de abril, na Junta de Freguesia, é no auditório da Junta de Freguesia de São Vítor, em Braga, está relacionado com as comemorações do padroeiro da zona. Vai ser interessante porque vai estar lá a comunidade chinesa, vão estar escolas que estão na parte do ensino, têm integrado o ensino do mandarim, e esse é o próximo evento. Mas há aí uma série de convites que estou a ter, escolas, bibliotecas, coisas com outra dimensão, mas também não me queria estar a estender agora porque anda aí meio embrionário. E pelo embrionário já está outro livro também como embrião ou não? Olha, eu ainda ontem andei a mexer numa série de capas. Se eu lhe disser que eu tenho 12 projetos Alguns já estão terminados e com ilustração e outros não. Várias ordens, desde poesia, que são 12. Contos, uns mais infantis, mas que levam sempre a pensar. E a perspectiva é sempre breve a publicação? Dentro pois não, editora. Eu ainda estou muito, tem sido, eu tenho uma vida que é, a parte é trabalho, tenho um filho para cuidar e tenho as apresentações que venho de Braga até Aveiro, depois vou até ao Porto, depois volto até ao Porto, depois vou até Braga, depois vou, tenho andado assim, então não consigo neste momento digerir mais, a não ser para já saborear bem este momento livre, que ele possa levar alguma coisa aos outros, pelo menos fazer pensar, que é muito importante, momentos de silêncio. Falou há pouco em Síria e terrorismo e vivências e violência, a escrita acaba por dinamizar uma paz individual, uma paz interna? Eu no que eu mais acredito é que realmente todos nós, através do silêncio, podemos ter uma paz interna. Eu sinto-me com paz interior, observando um mundo cheio de perturbações. Não é nada que me inquieta ao ponto de eu ficar assustada ou em pânico e que não me faça fazer a minha vida do dia-a-dia com naturalidade. Entendo o que eu estou a dizer. Preocupa a situação, mas não ao ponto de me fazer recuar em alguma situação.